Vocês podem me chamar de Exu Marabotoquinho. Mas eu gosto de ser chamado de Exu Toquinho. Coloquem o nome que vocês quiserem no título. Exu Toquinho ou Marabotoquinho. Eu quero dar as boas-vindas para todos os irmãos queridos e amados que estão aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês são muito bem-vindos. Todos hoje receberam uma grande bênção. Vamos trabalhar. Aquele mesmo esquema. As perguntas vêm na sua cabeça e a gente dá as respostas que Deus quer dar. É, eu posso fazer um comentário para fazer uma pergunta? Sem pressa. A gente vai ficar aqui o tempo que for necessário. Ela, estou desde ontem pensando nessa, porque acredito ser muito importante trazer, porque talvez as pessoas não estejam enxergando a situação da forma como tem sido mostrado para mim há muito tempo. Eu conheci irmãos no passado que tiveram uma queda, se envolveram com outras pessoas, balançaram o casamento e foram abandonados. Eram pastores, bispos, e que foram expulsos da igreja, não foram apoiados. Teve um, inclusive, que eu lutei tanto por ele, porque eu tinha um amor tão grande por eles, e eu pedia, gente, vamos passar por cima disso, vamos trazer, não joga na rua, não deixa ele se perder, vamos lutar, perdoa. E eu lutei tanto com uma pessoa que eu dizia assim, olha com amor, perdoa, passa por cima disso, lute por ele, não abandone. E a pessoa não teve forças para continuar. E um dia esse irmão me ligou e disse assim, irmã, eu sei que você é uma que está lutando por mim. Você não está desistindo de mim. E no outro dia, quando o Akhenaton trouxe aquela mensagem sobre se ele traísse a Sabrina, me lembrou o caso desses dois irmãos e que a igreja escorraçou, botou para fora, foram implacáveis no julgamento, implacáveis. E quando trouxe, eu fiquei pensando assim, pai, tem algo além de que... Eu trouxe esse contexto, tem algo além de, eu fiquei pensando nisso. E a pergunta que eu vou trazer, por isso que eu estou trazendo o contexto, porque eu não visualizei da forma como foi colocado, eu visualizei o outro lado do que eu vivi. E eu vi o quanto o povo é implacável, porque eu vivi isso. Foram dois pastores, um pastor e um bispo, que eu, nossa, eu chorava por eles, de ver como eles foram tratados pela igreja. O que você está falando agora, antes de você fazer a pergunta, quando o Pedro estava no carro vindo para cá, eu coloquei esses exemplos na cabeça dele. Então, tenha certeza de que o que está vindo na sua mente vem de Deus. Então, a pergunta que eu quero fazer, que eu acho bom as pessoas pensarem, como nós podemos estar dentro de um local, uma igreja, um centro, pregando o evangelho, falando de amor, fazendo caridade, e nós somos implacáveis com os irmãos que erram, porque nos tornamos julgadores. E ontem eu estava conversando com o pai, e eu disse assim, Jesus deixou um exemplo que foi com a mulher que ia ser apedrejada. E ele disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Faça a sua pergunta. Todos se afastaram. Eu vou fazer. Todos se afastaram e ninguém jogou a pedra. E ontem eu disse assim para o pai: pai, hoje a gente está vivendo uma situação pior, porque hoje ninguém está baixando a pedra, está atirando. Então, onde é que Jesus está? A mensagem de Jesus, onde é que ele entrou? Onde é que ele está? Porque o povo, naquela época, eles respeitaram Jesus e jogaram a pedra no chão, e hoje ninguém está jogando a pedra fora. Cadê Jesus nas igrejas, nos centros, nos corações das pessoas? É essa a pergunta que eu te faço. A mensagem de Akhenaton, canalizado com este médium, o que ele falou, dando o exemplo das 5 traições, foi de propósito. Como ele disse, ele poderia citar 5 roubos de celulares, 5 assassinatos, 5 qualquer outro crime, mas ele citou as traições. Foi tudo de propósito. E eu digo que a maioria falhou. A maioria caiu no julgamento. Não soube fazer uma substituição para outros crimes. O julgamento é tão forte. Vocês julgam e condenam como se vocês não cometessem crimes no seu dia a dia. Como se vocês não fossem a manifestação do próprio crime. Só de vocês estarem aqui na Terra já denota que todos vocês são criminosos, com exceção dos missionários enviados. Sim, porque vocês são detentos. Vocês estão numa prisão. Então é o sujo falando do mal lavado. É o criminoso falando do outro criminoso. Julgou as 5 traições, sendo que cometem crimes muito piores no seu dia a dia, invejando, sendo arrogantes, sendo orgulhosos, sendo egoístas, sendo fofoqueiros, sendo prepotentes. Todo dia, 5 traições são só 5 traições, mas vocês cometem crimes todos os dias. O ano tem 365 dias. Então vocês cometem quantos crimes por dia? Não chega nem perto das 5 traições. Isso mostra o quanto vocês estão distantes de viver num mundo regenerado. A verdade aqui vai ser dita, doa quem doer. Nós vamos mostrar para vocês quem vocês são de verdade. E vocês mesmos vão cair nas arapucas. Vocês mesmos vão mostrar quem vocês são. Aquele vídeo não foi o primeiro e nem será o último. Nós armaremos mais arapucas e vocês vão cair. Vocês vão entrar no julgamento. Então, tudo faz parte de um aprendizado. Tudo isso é para crescimento, é para evolução, é a ordem do Pai. Não fiquem com raiva do médium, pois não é o médium quem fala, mas sim o Pai que fala através dele, através dos Espíritos. Percebam que nós contamos toda a história do Pedro desde o início. Quem ver os primeiros vídeos vai saber qual é a história dele. E toda a encarnação dele foi preparada pela espiritualidade. A espiritualidade soltou ele no lugar certo, com as pessoas certas, e deixou ele fazer as coisas certas, porque assim se fez necessário. Ele foi mulherengo, ele entrou na promiscuidade, ele bebeu e tudo mais. E aí, por causa disso, vocês julgaram ele, porque pensaram: ele não está aguentando mais, ele já está querendo trair a Sabrina e está dando uma desculpa. Ele está jogando. Ele está querendo jogar todo o bem que ele está fazendo com as 5 traições e mostrar que o bem que ele está fazendo é muito maior, para ele poder ter o direito de cometer essas 5 traições e, perante Deus, não dar nada na hora da balança. Sabe qual é o nome disso? Julgamento. O nome disso é julgamento. E nós fizemos de propósito. Vocês caíram, a maioria. Vocês não estão preparados para viver num mundo regenerado. Vocês não sabem nem como é que as leis divinas funcionam. Vocês esquecem tudo que foi feito de bom. E vocês condenam a pessoa se ela cometer um erro, principalmente se for de traição. Sabe por que a traição tem tanto peso? Sabe por que vocês esquecem tudo que foi feito por uma traição, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5? Porque vocês acham que os profetas têm que ser perfeitos. Quem disse que um médium tem que ser perfeito? Eu acho que vocês não conhecem os seus médiums. A maioria dos médiums daqui da Terra, do Brasil, a esmagadora maioria, são extremamente endividados e criminosos, e vocês os amam. O que eles mais cometeram foi crimes. Por que vocês não os julgam? Vocês não estão observando eles direito. Muitos deles vestem uma máscara de humildade e de mansidão. São impacientes, são intolerantes, são agressivos, são julgadores, são prepotentes, são arrogantes. Eles têm a soberba do saber. Vocês não perceberam isso? Tem certeza que não perceberam? Eles são preconceituosos, como entidades. E eles nem sabem quem são as entidades que se manifestam. Eu aqui estou me manifestando como um Exu, porque eu trabalho com Exus. Quando eu desencarnei em 1900, as hostes celestes, espíritos evoluídos, e o próprio Cristo, eu fiquei frente a frente com o Cristo, e ele me convidou a trabalhar para a integração cósmica das religiões e para trabalhar com o Exus no Hospital Esperança. Muitos não vão acreditar de quem eu sou, mas não tem problema. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Se eu, muitos vão achar que é heresia. Agora vocês enlouqueceram de vez. Bezerra de Menezes, na roupagem de um Exu Marabotoquinho. E eu não sou da falange, eu sou o próprio. Mais um julgamento de vocês, que quando Bezerra incorpora num médium, vocês dizem, não é ele não, é alguém da falange. Isso é julgamento, porque vocês me acham extremamente grande e enorme, e vocês julgam um médium que é indigno de receber Bezerra de Menezes. Por quê? Eu sou um espírito como qualquer outro, simples servidor, muito pequeno no universo. Por que que vocês me enxergam tão grande se eu sou tão pequeno? Eu sou grande na concepção de vocês e no universo. Vocês realmente têm expansão de consciência? Vocês realmente conhecem seres evoluídos de outros mundos ou só falam? Não, vocês não conhecem, porque vocês me enxergam como se eu fosse um Deus, como se eu fosse um Jesus Cristo. E eu estou muito distante da evolução de Jesus Cristo, e estou muito distante de uma evolução verdadeiramente grande. Existem espíritos no universo incontáveis, muito mais antigos e muito mais evoluídos do que eu. Por que é que vocês me veneram como um Deus se eu não sou? Eu não encarno mais nesse planeta. É ordem de Deus. Depois que esse rapaz aqui desencarnar e a missão dele acabar, eu vou reencarnar em outro planeta. E esse planeta é um planeta onde habita uma humanidade mais evoluída, muito mais evoluída. E lá eu chegarei como um aprendiz. Lá eu serei um dos menores. Lá eu não vou para ensinar. Lá eu vou para aprender. Lá eu serei considerado pequeno. Se vocês aqui me consideram como um deus, lá eu sou o contrário. Lá eles me receberão com muito amor e fraternidade, porque eu vou na condição de aluno para evoluir mais, para quem sabe um dia voltar para cá numa outra ocasião. Mas ainda não é certo esse planejamento. Mas eu quero, sim, porque eu aprendi a amar esse planeta. Eu aprendi a amar vocês. Eu amo todos vocês. Eu poderia ter ido embora, mas eu preferi ficar aqui para ajudá-los, porque Deus tinha uma grande obra para fazer e eu não queria ficar fora dessa. E eu estou inserido aqui nesta obra, desta casa, na casa plataforma de oração, com este médium, sim, com este médium. Vocês conhecerão melhor este médium daqui a algumas décadas. Tem que ser sempre assim, não é? Só no futuro. Quem sabe daqui a um século, quem sabe daqui a dois, agora não. Então, que assim seja. Faça outra pergunta. O que está vindo aqui para mim agora para falar? Por favor. Não era nem o que eu estava pensando, mas é o que veio agora. No domingo, esteve um senhor aqui participando do trabalho da plataforma e foi muito gratificante para mim. Ele depois me chamou para conversar em particular. Ele faz apometria, trabalha com apometria por muitos anos. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado com ele e pude conversar, porque ele falou, olha, eu trabalho com apometria de outra forma e a gente faz orações e quem trabalha são os mentores, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos, porque todo o trabalho do apômetra são os mentores que estão por trás. A gente só finaliza. E eu acompanhei o que a irmã colocou. E ele disse assim, eu gostei muito das coisas que a irmã falou. Então eu deixo essa pergunta para falar sobre a questão da apometria, porque foi muito importante o que o irmão falou para mim. Que ele... Apometria sem amor e sem evangelho é pura feitiçaria. Apometria com arrogância, apometria com prepotência, apometria com sede de aplausos, apometria com sede de poder, apometria por vaidade, se torna o oposto do que se tem que ser feito, se torna instrumento das trevas. Qualquer médium que trabalha com apometria, que se voltar contra outro médium, se unir a outro médium para falar de outro médium, falar mal, se unir a magos negros encarnados que trabalham com magnetismo, sim, espíritos que hoje estão encarnados e trabalham com magnetismo, que foram treinados no abismo por espíritos trevosos para usar a magnetismo para dominar consciências encarnadas que quando desdobram continuam sendo dominadas, continuam sendo hipnotizadas, pessoas ignorantes, ingênuas, sem conhecimento e com as mentes fracas, vítimas da sua ignorância, que quando essas pessoas desencarnarem, um mago negro encarnado, quando desencarnar também, vai dominar esses espíritos. Ele domina aqui, durante a encarnação, e ele continuará dominando quando desencarnarem, porque ele está preparando tudo para escravizar. Já escraviza aqui, vai escravizar muito mais lá embaixo. São só vítimas. Então, médiuns que se unem a outros médiuns, apômetras, magnetizadores ou outro tipo de médium, para atacar outros médiuns, são instrumentos das trevas. E todos aqueles que compactuam com isso, que concordam com isso, que riem, escarnecem, estão na mesma sintonia que eles, ou seja, são das trevas. Porque quem compactua com isso é das trevas, porque é um espírito do bem, um guerreiro da luz, um espírito servo do Cristo e servo de Deus, nunca agiria dessa forma. Nunca um servo de Deus de verdade, um servo do Cristo de verdade, nunca agiria dessa forma. A apometria é um instrumento que veio da espiritualidade maior, e isso é verdade. A apometria veio da espiritualidade maior, é um instrumento, é uma ferramenta no combate contra os criminosos desencarnados das trevas. Sim, é um ótimo instrumento, mas para aplicá-la, cuidado. Não é qualquer um. Esteja preparado para aplicá-la. Se você não estiver preparado, você será instrumento das trevas sem perceber. Preparado como? Não é só nos estudos. É na sua moral, na sua conduta, no evangelho, no amor, no que você sente. Só estudo não é o suficiente. Tem que ter coração, tem que ter amor. Não pode ter paixões. Se vocês estudam de verdade, vocês vão entender que paixões, vícios ou só paixões são portas imensas para serem mistificados, ou seja, enganados. A única forma de não serem mistificados é eliminar todas as paixões, vícios e substituir por virtudes. Então, cuidado. Não é qualquer um que pode mexer com a apometria. Eu acho que eu fui bem claro no que eu disse. Espíritos trevosos são espertos, eles são especialistas. Se o apômetra estiver em sintonia com as trevas, os espíritos das trevas inserirão hologramas e eles dirão que estão vendo uma coisa e estão vendo outras totalmente diferentes. Hologramas. Eles vão ver uma imagem totalmente diferente da realidade, porque se estão em sintonia com as trevas, já foram desdobrados para os laboratórios de espíritos das trevas e foram inseridos neles tudo quanto é chips, aparelhos da nanotecnologia do astral inferior foram inseridos no seu cérebro perispiritual. Foram feitas inserções até mesmo no corpo mental deles, desses médiuns e apômetras encarnados que estão em sintonia com as trevas. Foram colocados todo tipo de artefato no seu perispírito e no seu sistema nervoso. Esses médiuns, esses apômetras que estão em sintonia com as trevas, os seus mentores já se afastaram faz tempo e foram substituídos por cascões astrais, com ovoides na cabeça, ovoides preparados pelas trevas, hipnotizados. Cascões astrais, clones astrais com a aparência dos seus mentores. Mas são cascões astrais com ovoides preparados pelas trevas na cabeça, se fazendo passar por seus mentores. Fora aqueles que estão acoplados neles por afinidade, assim como ovoides. Porque muitos desses que estão encarnados como apômetras ou magnetizadores são espíritos das trevas que querem vingança. Sim, querem vingança com este aqui, porque este aqui já aplicou a justiça neles, a justiça divina, em várias vidas. Eles já foram presos várias vezes por este aqui. Hoje estão encarnados. Quando vem este aqui, eles não lembram, mas eles sentem. Então, eles atacam. Por isso que cismaram com ele. Tem gente que já perdeu o fio da meada dos seus canais no YouTube. Seus canais no YouTube não falam mais dos assuntos que eles têm conhecimento. Seus canais no YouTube agora viraram instrumentos para atacar este aqui. Ou eu estou falando alguma besteira? Essas pessoas que estão cismadas com ele são espíritos das trevas reencarnados. Sim, das trevas. São magos negros e outros reencarnados que, quando veem ele, sentem a sua luz, a luz dele, e atacam. Por estar em sintonia com as trevas, os espíritos das trevas colocaram algo próximo ao chakra frontal deles, um chip de alta tecnologia. Não é dos antigos, é um chip novo de alta tecnologia. Eu vou explicar. Existia um chip antigo, tecnologia atrasada, que se colocava perto do chakra frontal de pessoas às quais muitas mulheres queriam fazer amarração. Já ouviram falar em amarração? Um chip de fixação de ideias. Ou seja, para a pessoa ficar pensando na outra, louca pela outra. Eles não têm como mexer nos sentimentos, mas eles mexem nos pensamentos para a pessoa ficar fixada na outra. Magia de amarração. Essas pessoas, esses apômetros, magnetizadores e outros que cismaram com esse aqui e dedicam os seus canais a atacar esse, grandes retardados, idiotas. Esses, Bezerra de Menezes nunca falaria isso, não é? Eu estou na roupagem de Exu. Esses espíritos das trevas colocaram esse chip novo perto do chakra frontal deles, um chip de fixação de ideias, para eles cismarem com este aqui e colocarem na cabeça que eles estão em missão para destruir este rapaz, desmascarar este rapaz e destruir esta obra. É um chip de fixação de ideias, mas isso só pode ser colocado porque... Por quê? Exatamente. Eles entraram em sintonia com os espíritos das trevas. E eles já tinham essa ideia fixada. O chip é para que essa ideia fixada aumente 10, 20, 30 vezes mais, para que eles possam ser um instrumento das trevas mais eficiente, não é? Afinal, eles são instrumentos das trevas, porque um espírito, um médium da luz, um médium do Cristo, um médium de Jesus, nunca agiria dessa forma. Não é assim que Deus trabalha, é assim que o diabo trabalha. É assim que o Satanás trabalha. Ou seja, é assim que espíritos das trevas trabalham. E nós, como espíritos da justiça, como esse rapaz, vamos falar sim, sem precisar citar nomes, porque nós não trabalhamos desse jeito, até porque são muitos, não dá para citar o nome de todos. Nós temos que falar porque nós somos os policiais do plano espiritual e nós vamos desmascarar os bandidos. Não é assim? Vamos desmascarar os criminosos, criminosos cósmicos. Esse é o nosso serviço. Então não é cisma, não é contra-ataque, não é rebater, não é ego. É simplesmente aplicação da justiça, desmascará-los. Então eu aconselho aos seguidores dessas pessoas se afastarem deles o mais rápido possível. São espíritos das trevas. Se afastem deles e não realizem nenhum tipo de trabalho com eles, porque vocês estão sendo hipnotizados por espíritos das trevas, reencarnados. Enxergue além, não veja o corpo, veja o espírito, sinta. Ora em casa, coloca o teu joelho no chão, se conecta com Deus, para que Deus tire essa hipnose. Se você se conectar com Deus verdadeiramente, ajoelhar o teu joelho no chão, se conectar com Deus de coração, a luz que descerá sobre você vai tirar a hipnose e você vai enxergar. Sai dessa. Pode perguntar. Sobre esse assunto. Esse vídeo entra amanhã. Sobre esse mesmo assunto, porque assim, eu aprendi que uma mensagem que Deus traz... dentro da visão da religião que eu frequentei, ela é testificada por outros irmãos. Então, dentro dessa contexto de testificação, é possível... Eu posso te interromper rapidamente? Pode. Filha, por favor, faça um favor para o seu irmão. Anote aí. Exu Marabotoquinho / Apômetras, vírgula, magnetizadores e médiuns trevosos reencarnados. Pode continuar. Tá bom, filha? Tá ótimo, não é? Então, aí eu queria saber, assim, irmãos próximos, eles podem, se tiver uma ligação com o pai, é possível eles enxergarem esse tal chip? Sim, o pai pode mostrar não só o chip, como todos os outros processos obsessivos e como todos os outros espíritos que estão ao lado deles, assim como os seres artificiais, com um ovoide na cabeça. Um ser artificial não pensa, até porque é um boneco, é como se fosse um boneco. Um ser artificial precisa de um organismo vivo, de um espírito, de um ser com inteligência dentro de si, para que ele possa ser eficiente, assim como precisa de ectoplasma, para que também possa se movimentar, se locomover, é energia. É como se fosse uma pilha. Precisa disso. Isso existe. Isso está acontecendo com muitos. Então, eu repito. Aqui, nós não precisamos trabalhar como espíritos das trevas. Não precisamos citar nomes. Não precisamos colocar fotografias e nem dividir a tela com a imagem do Pedro e a imagem das pessoas que nós queremos falar, porque isso são atitudes de gente mesquinha, de gente pequena, de gente menos evoluída, menos adiantada, de gente ruim, gente das trevas, reencarnados. Nós não precisamos fazer isso, até porque faltaria tela para colocar tanta gente, porque é muita gente, não tem tela o suficiente. Então, a gente fala desse jeito, para quem sabe ler um pingo a letra. E se a carapuça servir? Ou será que já serviu? Por isso que cismou com ele também. Fala, filha. É isso que eu queria saber, se o médium tem condições de visualizar. Porque isso é importante mostrar para os irmãos, porque às vezes os irmãos estão enfrentando dificuldades e não entendem que eles têm. Não são todos que verão, mas Deus pode mostrar para alguns. Fica tranquila que Deus vai fazer tudo com sabedoria. Já está fazendo. A justiça está sendo aplicada. E ela se intensifica agora. Muitos serão desmascarados. É, agora tem uma pergunta difícil. Quem se une a esses, comenta e debocha, está sendo instrumento das trevas. Fala, filha. É, agora tem uma pergunta difícil de ser feita. Faça com sabedoria, mas tem que fazer. Sua pergunta tem que ser feita. É, o que a gente tem visto muito no momento atual, a gente tem visto muita liderança espiritual no meio da política. São lideranças que trazem, influenciam muitas pessoas. E a gente fica triste. Eu, pelo menos, me entristeço muito, que às vezes as pessoas fazem as pregações, fazem os discursos, aí trazem um envolvimento de, assim, um envolvimento, vamos colocar, de ideologia, não tanto de... É mais uma ideologia. Não falam de Jesus, não falam do amor, não falam de Deus. Trazem Deus, trazem a igreja, trazem a família, trazem esse contexto todo, mas tudo inserido dentro da política. E isso me entristece muito quando eu vejo essas situações. E são lideranças, grandes lideranças. E a gente viveu agora, recente, essa situação a ponto da gente ver mensagens totalmente sem propósito, mensagens, vamos colocar assim, mensagens complicadas, pessoas que têm uma liderança grande, muitos seguidores, e acabaram ficando expostos à mídia com profecias, com previsões, e que não se concretizou. Então, até que essa situação, eu acho que mexe muito com as pessoas que os seguem, porque acaba trazendo... Mas essa é a ideia. Trazendo um descrédito, porque aí começa assim, cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê Jesus? Sabe? Fica um questionamento. Então, isso eu deixo como forma de pergunta. Já entendi. O anticristo não são só as pessoas que têm o seu comportamento oposto aos ensinamentos do Cristo. Esses são anticristos, sim. Mas o anticristo também é um sistema político-religioso. A maioria dos religiosos e de políticos estão em sintonia com magos negros, espíritos trevosos. Eles têm uma postura totalmente draconiana. Deus só está na boca deles, não está no coração. Falar de Deus e ter a Bíblia toda na cabeça, ou o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns na cabeça, não quer dizer nada. Como eu disse, você tem que ser o Evangelho vivo, tem que ter coração. E isso eles não têm. O que eles têm é sede de domínio, sede de poder, muita ganância, muita prepotência, muita vaidade, muita arrogância. Isso estabelece sintonia fina com magos negros, com espíritos das trevas, chefes de legião, espectros, cientistas das sombras e outros espíritos das trevas. Essas pessoas são desdobradas. Nós já mostramos para Sabrina vários pastores evangélicos muito conhecidos que arrebatam multidões desdobrados em laboratórios das trevas, em leitos, sofrendo obsessões de extrema complexidade. A partir do momento que eles são sedentos de poder, gananciosos, percebam. Vocês não percebem que eles são gananciosos? Gananciosos. Eles são inteligentes, são especialistas em enganar e ludibriar. São dotados de um magnetismo forte, arrebatadores, sim, de multidões. Usam a sua inteligência para o mal. Não se preocupe, a maioria deles, desses religiosos que estão na política, e outros que não estão, mas também estão desse jeito, já estão com a marca da besta. Assim que desencarnarem, eles serão exilados para mundos primitivos, para recomeçar. Esses desdobram para laboratórios das trevas e sofrem obsessões complexas. É feito neles uma reprogramação mental. Eles retiram a memória deles com relação aos conceitos certos, aos conceitos que vêm do Cristo, e eles substituem a memória deles por uma memória artificial. Isso dá o nome de reprogramação mental. São inseridos nos cérebros perispirituais deles, bacilos psíquicos para aqueles que têm uma tendência ao fanatismo e ao extremismo religioso. Percebam que muitos deles são fanáticos, extremistas, gananciosos. São modificadas certas frequências das emoções através do perispírito e dos chakras. Os chakras das emoções, chakra cardíaco, umbilical, também mexem no chakra esplênico e modificam tudo. Colocam ali certos aparelhos, certos bacilos, que envenenam também as emoções. Percebam que quando eles estão numa discussão aflorada, numa discussão acalorada, eles ficam com a cara vermelha e ficam bem exaltados. Eu estou falando alguma coisa errada? Eles ficam bem exaltados. Também passam por um processo imenso de fascinação. Sim, a fascinação. Eles têm a confiança cega no que o que eles estão falando é o certo. Eles não acreditam que estão sendo enganados por espíritos das trevas, porque eles acham que aceitaram Jesus e estão salvos, numa grande ignorância. Eles ensinam doutrinas totalmente desconexas da realidade, como se fossem a expressão da verdade. Essa é uma característica de fascinação de alguém que foi fascinado. Eles, às vezes, se colocam em situações ridículas e perigosas. Característica de gente fascinada. O espírito que os fascina são extremamente inteligentes, destros, ardilosos e profundamente hipócritas. Aqueles que são fascinados não são só as pessoas que são ignorantes, que não têm conhecimento. Não. Podem passar pela fascinação também pessoas muito inteligentes, que têm muito conhecimento. Ou seja, inteligentes e com conhecimento. Ou não inteligentes e sem conhecimento. Todos estão sujeitos a serem fascinados. Basta entrar em sintonia com os espíritos das trevas. A partir do momento que se tem sede de poder, sede de voz de comando, de domínio, ganância, está em sintonia afinada com espíritos trevosos, principalmente se forem políticos. Esses chamam a atenção das trevas, porque esses, nas suas posturas, podem atrasar o progresso da humanidade. E com as suas convicções religiosas totalmente distorcidas da realidade espiritual, que são ainda mais distorcidas por espíritos das trevas, capazes de influenciar multidões e fazer com que essas multidões pensem igual a eles, ou seja, de uma forma totalmente distorcida e infantil da realidade espiritual. Eles fazem com que essas pessoas se tornem fanáticas e extremistas religiosas. Fazem com que haja separação entre irmãos, ou seja, irmãos de religiões diferentes. Eles hipnotizam essas pessoas, fazem uma lavagem cerebral nessas pessoas em suas igrejas e em centros espíritas, fazendo com que sua religião é a única expressão da verdade e a única que leve a Deus. E as pessoas são hipnotizadas por esses pastores políticos, pastores políticos ou só pastores, ou dirigentes espíritas políticos. Os que mais fazem isso são os pastores, muitos pastores evangélicos. Mas lembrem-se, não são todos. Existem os sérios, existem aqueles que trabalham para a luz. Eu estou falando daqueles que estão em sintonia afinada com as trevas. Manipulam essas pessoas para que haja separação, para que haja agressividade, violência e para que se tenha uma visão distorcida da realidade espiritual, para manter essas pessoas na ignorância. Muitos desses pastores têm conhecimento da realidade espiritual, mas eles nunca vão falar. Eles vão manter essas pessoas na ignorância. Essa erva daninha, esse joio, já está sendo separado do trigo. Fiquem despreocupados. Parece que está ruim. Sim, vai ficar ruim antes de melhorar. Para que as escolhas sejam feitas, é livre-arbítrio, mas tudo está no controle. Os guardiões do karma, os ceifadores, os exus, estão à solta e a justiça divina está sendo aplicada. As escolhas estão sendo feitas, mesmo que pareça que não se está fazendo nada. Tenham bom ânimo e fé e continuem crescendo e evoluindo, seguindo o verdadeiro evangelho do Cristo. Não se importem com aqueles que estão fazendo as escolhas erradas. É escolha. Não tentem forçá-los a acreditar ou a ouvir as coisas que vêm de Deus. Não tentem forçá-los a pensar de uma forma diferente. Eles não vão. Esses já estão totalmente dominados pelas trevas. Eles não vão ouvi-los. As obsessões são tão fortes, tão profundas, a fascinação é tão grande que eles não vão ouvi-los, como eu disse. A pessoa fascinada, ela não acredita que está sendo enganada. E todos aqueles que tentarem, que veem claro e tentarem explicar para eles que está errado, eles se afastarão, porque os espíritos das trevas os inspirará para se afastarem de vocês. Eles fazem isso. O fascinado sai de perto daquele que vê claro, ou seja, que vê como as coisas verdadeiramente são. E digo mais, o Pedro disse isso aqui mais cedo, porque nós mostramos para ele, muitos médiuns de todas as religiões, principalmente espíritas e umbandistas, e isso não é preconceito, é estatística, eu vou repetir, é estatística. Outras religiões, outros religiosos também sofrem isso, mas principalmente espíritas e umbandistas, em sua grande maioria, não todos, por estarem em afinidade com as trevas, ou seja, médiuns que são gananciosos, médiuns vaidosos, médiuns arrogantes, prepotentes, que têm a soberba do saber e não têm amor nenhum no coração, só fingem, falam manso, demonstram uma humildade que não existe, enganam multidões porque também são inteligentes e dotados de um grande magnetismo. Esses médiuns estão todos fascinados. Os mentores já se afastaram deles faz tempo. Médiuns que trabalhavam com mentores deste planeta e de outros, ou seja, com extraterrestres e outros espíritos que estão ligados ao planeta Terra, mentores espirituais, já se afastaram desses médiuns e foram substituídos por espíritos trevosos por escolha desses médiuns. Eles se afastaram, os mentores se afastaram, os verdadeiros mentores. E os espíritos das trevas estão do lado deles, se apresentam como extraterrestres, canalizam, incorporam. E vocês acreditam, porque esses espíritos das trevas utilizam os conhecimentos que esses médiuns têm no arcabouço mental, porque esses médiuns já estudam há décadas. Tem médium que foi solicitado pelos espíritos da luz que estudassem desde crianças. Tem médium que foi solicitado pelos espíritos da luz que lesse o livro dos espíritos com 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7, 8, 9. Médiuns endividados que vieram com uma oportunidade imensa para servir e para quitar os seus débitos e não entenderam. Mais uma vez, a vaidade, a ganância, a prepotência e a arrogância falaram mais alto. A fama que adquiriram subiu às suas cabeças. Se acham os detentores de todo o conhecimento, quando no fundo, no fundo, não sabem nada, porque sabem muito bem que no universo há muito mais. Mas eles se demonstram para vocês como humildes, e muitos deles falam manso, demonstrando uma mansidão e uma humildade que no fundo, no fundo, não existe. E dizem que não sabem nada, mas nas suas atitudes demonstra uma grande soberba do saber, uma grande vaidade, uma grande prepotência, uma grande arrogância. Não são dignos de falarem nem do nome de Deus. Esses estão fascinados, totalmente fascinados. Aquilo que eles têm tanto conhecimento, aquilo que eles ensinam nos seus centros sobre fascinação, sobre obsessões e tudo mais, eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo aquilo que eles têm mais conhecimento. Isso demonstra o quanto eles são crianças e o quanto caem no mal, na arapuca das trevas. Portanto, cuidado, porque muitos desses estão aqui, ó, no YouTube, e vocês estão assistindo e estão achando maravilhoso, porque as mensagens são bonitas. Sim, são bonitas, porque eles têm conhecimento, como eu disse, eles estudam há décadas, falam de nova terra, falam de amor, falam de fraternidade, falam que fora da caridade não há salvação, sabem falar bonito, mas são instrumentos das trevas, porque estão em afinidade com os espíritos das trevas. São hipócritas, totalmente hipócritas. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25, cabe muito bem neles. São os falsos profetas. Aqui, os verdadeiros profetas estão sendo chamados de charlatães, de mistificadores, quando, na verdade, os falsos profetas são outros. São quem vocês menos imaginam. Porque vocês dão valor à fama, vocês dão valor ao conhecimento que eles trazem. Olhem direito. Vocês não estão olhando direito. Muitos deles foram instrumentos da luz. Sim, foram. foram instrumentos da luz. Psicografaram até livros, trazendo a realidade do plano espiritual. Isso é bem verdade. A espiritualidade maior tentou segurar o máximo que pôde, até porque também precisava trazer as informações. Tentou segurar o máximo que pôde, mas não conseguiu. Tentou de tudo, inspirá-los, intuí-los, mas eles preferiram ouvir os das trevas. Preferiram sintonizar com os das trevas. Médiuns sérios que psicografaram livros, vocês nem conhecem. Vocês nem dão valor para os médiuns sérios de verdade, que estão em afinidade com a luz. Querem um exemplo? Elogiar pode, não é? Existe um médium que está em afinidade com a luz. Esse é da luz. Podem confiar. O nome do irmão se chama Vanderlei de Oliveira. Esse é da luz. Leiam os livros dele. Os Guardiões do Karma, As Guardiãs do Amor, a trilogia e outros. Nós intuímos este médium a estudar esses livros, porque vem da espiritualidade e o médium tem que estudar. Então, o médium Vanderlei de Oliveira, vocês podem confiar que esse é da luz. E vocês nem conhecem, não é? Vocês nem conhecem. Procurem no YouTube. Ele tem canal. Se inscrevam no canal dele. É um bom homem. E é um médium da luz. Pode perguntar, filha. Ontem eu estava pensando. Tentar trazer aqui. Eu estava pensando em situações que a gente viveu. Que a gente viveu aqui no trabalho. E eu fiquei analisando as situações, porque a gente lidava assim, com pessoas, lidava com as pessoas, né? E a gente ficava assim, tentando ajudar as pessoas. Só as pessoas tinham dificuldade de entendimento. E isso, às vezes, eu ficava assim, preocupada, porque eu lidei a minha vida inteira, principalmente trabalhando em hospital e lidando dentro da minha outra profissão, que não era odontologia, era outra dentro das emergências do hospital. Lidava com as pessoas e via a dificuldade que tinha de entendimento. Era uma dificuldade imensa. Eles não conseguiam entender o básico. E a gente explicava, não conseguia alcançar. E isso se tratando de saúde. Não alcançava. E eu ficava com muita pena. Eu olhava e disse assim, meu Deus, eles não conseguem entender isto. E hoje, quando eu olho para as pessoas, assim, até no seu dia a dia do comportamento, eu vejo às vezes determinados comportamentos que eu olho e disse assim, o irmão não está conseguindo entender o que foi colocado. E a gente lê os comentários e a gente vê a dificuldade do irmão em identificar o que foi colocado. Aí ontem eu estava conversando com o pai, eu estava falando assim, pai, quando a gente para analisar isso, a gente vê as diferenças, como o senhor está falando, como o pai fala, as diferenças de evolução do espírito. Filha, pega um copo d'água para o rapaz, por favor. Diferenças que a gente vê até na dificuldade que o irmão tem de interpretar aquilo, de receber aquela mensagem, de avaliar. Então, a gente vê a dificuldade enorme, até dos comentários. Com isso, a gente começa a analisar o que os mentores têm dito aqui, as diferenças do grau evolutivo de cada um, né? Uns têm mais dificuldades, outros um pouquinho menos, e vai por aí afora. E a gente vê isso no nosso dia a dia, até nos comportamentos. A gente vê, às vezes, as pessoas com aquela dificuldade de entender, né? E isso eu fiquei avaliando, eu falei assim, poxa, a gente tem que exercer tanta paciência, tanta compreensão, tanta tolerância, a gente tem que se esforçar para isso, né? Não entrar num processo de crítica, apenas compreender e se esforçar. E a pergunta que eu quero lançar é essa, porque às vezes eu vou trazer o exemplo aqui, eu e meu marido, porque é mais fácil, eu posso falar dele, porque ele não tem problema. Porque às vezes ele dizia assim, eu não consigo entender isto, por que que fulano? E eu dizia assim, procure compreender, ele não vai alcançar o que você quer, porque ele tá numa situação que ele não vai conseguir chegar aí onde você quer que ele chegue. E eu conversava assim com ele, então você tem que ter essa compreensão, e a gente está vendo isso no nosso dia a dia. Então eu deixo isso não só como pergunta, mas como uma explanação, para que as pessoas que ouçam procurar olhar esses irmãos com mais carinho, porque eles não vão lhe dar mais do que está dando, e a gente tem que compreender, o irmão não vai alcançar. E o Mestre Jesus não teve paciência? Mestre Jesus, quando encarnou aqui, ele já era dotado de uma grande evolução, já era um espírito angélico, já tinha atingido a angelitude, não precisava mais encarnar em corpos densos, mas veio por amor, com uma grande bagagem de conhecimento. O que ele fez diante de uma humanidade muito primitiva e ignorante, mesmo que houvessem doutores da lei, homens estudiosos e inteligentes, eram primitivos, e é isso que naquela época eles não entendiam, que só porque eram estudados, eram doutores, sacerdotes e outros, juízes e tudo mais, achavam que tinham muito conhecimento, tinham a soberba do saber também. Acontece a mesma coisa agora com os sacerdotes atuais, médiuns e outros. É igualzinho os sacerdotes de 2000 anos atrás, porque acham que estão no futuro. Vocês aqui acham que estão no futuro? Acham que tem muito conhecimento só porque chegou em 1857 o Livro dos Espíritos e os outros quatro, acham que tem muito conhecimento. Pois eu digo para vocês que o Pentateuco tem que ser todo atualizado, não retirado o que foi trazido. O que foi trazido está tudo certo, mas precisa ser atualizado. Ou vocês não percebem, quem estuda o Livro dos Espíritos percebe que não tem respostas para tudo. E as respostas são pequenas e incompletas. Então percebo que a língua que foi falada ali foi para aquela época de 1857. Nós estamos em 2023, então está na hora de ser atualizado e inserido mais conhecimento. Não para ali. Então, daqui a 2000 anos, os sacerdotes, os médiuns, daqui a 2000 anos, o que eles falarão dos médiuns atuais? O que eles falarão dos sacerdotes atuais, que eram primitivos, atrasados e ignorantes, assim como vocês falam dos que existiam aqui há 2000 anos atrás? Mas parece que os médiuns não têm essa visão, não é? Os médiuns desse tempo não têm. Têm a soberba do saber. Acham que sabem tudo. Não têm paciência. Muitos não têm paciência. Não gostam de responder perguntas. Respondem com impaciência. São grossos, duros com as pessoas que perguntam, quando na verdade eles sabem que eles encarnaram para isso, para instruir as pessoas, não tratar mal, tratar com carinho e com amor. Eles estudaram para quê? Adquiriram conhecimento para quê? Para ensinar aqueles que não têm o conhecimento. Então eles têm que ter paciência e amor para com aqueles que não têm conhecimento, e não ser grossos e duros com as pessoas que fazem as perguntas, mesmo que seja uma pergunta infantil. Lembre-se, ali está um filho de Deus, ali está um irmão que você tem que amar e não tratar mal, não ser mal educado com ele. Cadê a fraternidade que tanto falam? Isso é fraternidade, tratar com respeito e amor. Teve gente que já veio aqui, que fez pergunta pro Pedro, com medo, perguntando: eu vou fazer uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, disse: eu vou fazer uma pergunta idiota, mas por favor me responda. E o Pedro teve que desconstruir o que construíram, que médiums, que não são exemplo, fizeram. E o Pedro disse: faça a pergunta que você quiser. Nenhuma pergunta é idiota. Toda pergunta tem uma resposta que vai dar aprendizado. É assim que um médium tem que ser. Respeitar e amar os seus irmãos. E ficar aqui o tempo que for necessário para servir a Deus. Porque essa é a maior alegria de um servo de Deus. Servir o Pai o tempo que for necessário. Por isso ele está aqui, de livre e espontânea vontade e com muito amor a todos vós. Irmãos, então percebam que é necessário paciência, porque aqui nesse planeta tem espíritos encarnados de vários tipos evolutivos, vários níveis evolutivos. Existem espíritos encarnados aqui que estão na primeira encarnação na Terra, que vieram de planetas primitivos para cá, para evoluir mais. Então eles trazem uma bagagem muito pequena de conhecimentos espirituais de onde eles vieram, porque vieram de planetas atrasados. São espíritos jovens, espíritos que ainda não tiveram uma trajetória de inteligência e conhecimento, e estão aqui justamente para isso, para aprender e adquirir o conhecimento. Então aquilo que já parece batido para muitos médiuns, parece que é fácil e já se sabe, para outros não. Para outros é novo, para outros é até mesmo difícil de entender. Então um médium com Jesus tem que ter essa consciência, tem que ter essa expansão, tem que ter esse entendimento, que aqui é um trânsito de espíritos, a todo instante, a todo momento, espíritos saem do planeta e espíritos entram, e vem espírito de tudo quanto é canto do universo. Não vem só espíritos evoluídos para ensinar, espíritos inteligentes, também vem espíritos ignorantes para aprender. Afinal, o planeta Terra é uma escola ou não é? Então, se é escola, os alunos virão. Então, os professores têm que estar aptos, os professores têm que estar apostos para ensinar com amor, paciência e compreensão. É assim que deve ser um médium de Jesus. Não muitos que nós estamos vendo por aí, que está causando uma decepção imensa para Deus, para Jesus e para outros mestres. Pode perguntar, filha. Acabou. Então nós finalizamos aqui. Virá muito mais. Muito mais. Nós estamos aqui. Os espíritos da luz estão aqui. Os guerreiros da luz. Que guerreiros não é como vocês veem de forma belicosa. São os guerreiros do amor, os guerreiros da fraternidade, os guerreiros da amizade e do respeito. Lembrem-se disso, o respeito. Que Jesus abençoe todos vocês, meus irmãos. Laro e Exu. Exu é Mojubá. Fiquem em paz. Hahaha.